playing. A escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. E muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. Eu sei, quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Não morreu, experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perdeu, serviu para regar o meu jardim. E muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. E ao sentir a mão de Deus em mim, o dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu, Pai, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova.